Ao vivo? Ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso! Todas as segundas e sextas-feiras ao vivo aqui no canal Verdazzo do YouTube, Verdazzo 1914. É o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, clique no sininho para receber sempre as notificações assim que a gente começar qualquer live, qualquer transmissão. No começo a gente fazia sempre quadradinho, né? Sempre no mesmo horário. Agora a gente já ampliou um pouco a atuação, agora a gente faz drops. A qualquer momento sai alguma coisa, a gente está comentando ao vivo, então fique ligado, inscreva-se no canal e deixe aí seu like, né? Tudo bem que nem começou ainda, né? Comecei agora, mas... É, deixa o like, né? Só para não esquecer depois no final. Tenho certeza que você vai gostar. Eu espero. Com certeza vai gostar mais do que o jogo de ontem, né? Que o jogo de ontem realmente não foi bom. As circunstâncias da partida foram muito ruins. Palmeiras... Não vou começar a falar que eu estou dando desculpa, porque eu não tenho que dar desculpa para nada. Não sou eu que perdi o jogo, não fui eu que fui lá e entreguei um jogo que estava 2-0, para os caras fazendo dois gols. Então, eu não estou dando desculpa de nada. Eu estou tentando entender o que aconteceu. Então, para começar, o jogo poderia ter sido muito mais fácil para nós desde o início se tivéssemos com titulares, etc. Mas desfalque todo mundo tem. Então, não é desculpa, mas seria mais fácil. Apareceu um levantamento aí hoje que eu admito que eu não fui conferir. Eu não fui fazer as contas. Então, esses levantamentos que aparecem aí na internet, foi feito, se não me engano, por um jornalista palmeirense, se é que foi ele mesmo que fez, porque essas coisas que aparecem atribuídas a tal pessoa, às vezes não é nem o cara que fez. Mas, enfim, segundo esse estudo, existe uma correlação muito grande entre a presença do Felipe Melo e as vitórias e um péssimo desempenho e resultados ruins sem o Felipe Melo em campo. Se essa correlação for verdadeira, é um número assustadoramente diferente. Parece que é 70% e pouco com o Felipe Melo e 11% sem o Felipe Melo. Se essa correlação for realmente verdadeira, precisa... O Felipe Melo acaba adquirindo um status de intocável. Porque um número desse não pode ser coincidência. Né? É muita coisa. Quer dizer, pode ser coincidência. Existe a chance de ser apenas uma coincidência. Mas aí existem os estatísticos aí que vão fazer os testes de dependência para saber exatamente qual é o grau de dependência, né? Para fazer um teste de dependência, vai fazer um grau, vai avaliar a dependência do time em relação ao Felipe Melo. Ontem o Felipe Melo não jogou e o time, apesar disso, construiu 2-0 com 20 e poucos minutos. Mas vamos combinar. Até os 20 minutos, estava naquele esqueminha da sanfona que a gente já matou aqui, né? A gente já explicou. Para quem não pegou ainda, primeira vez que está assistindo, o esquema da sanfona é um recurso que o Roger usa para poupar a energia dos jogadores. Então ele alterna momentos de marcação-pressão lá em cima, bem alta. Aí o time se recolhe. Aí passa alguns minutos, ele avança de novo. Então o gol do Palmeiras, o primeiro gol, saiu num escanteio, num momento que o Palmeiras fazia pressão alta. Então estava sufocando o Ceará em sua área, na saída de bola. Aí com 10, 12 minutos o Palmeiras deu a primeira recolhida. E aí o jogo fica chato, né? Fica um joguinho besta. Aí com 20 e poucos minutos, o Palmeiras subiu de novo. E aí eu fiz o comentário na transmissão ao vivo. Já vou falar da transmissão ao vivo, tá? Eu fiz o comentário, vocês podem checar ali. Com 21 minutos eu falei assim, o Palmeiras subiu a marcação de novo. Vai sair um gol já já. Mas saiu com 22. Obrigado, Palmeiras, por ter dado esse moral todo, né? É muito nítido essas alternâncias de comportamento do Palmeiras. E até aí é tudo dentro do planejado, dentro do combinado. Quando fez 2-0, parece que o Palmeiras perdeu a concentração, perdeu o foco, perdeu a. Não sei, é difícil dizer, principalmente vendo pela televisão, é difícil de avaliar com qualquer precisão. Então, tudo que a gente fala aqui é meio maquininha do Galvão Bueno de ler pensamento, é meio observação, é meio experiência, mas não dá para cravar. Mas eu acredito que faltou foco, faltou concentração. Tipo, pô, fizemos 2-0, nós vamos tomar dois gols desses caras nunca. E aí baixou a concentração. Quando acontece isso, você precisa do quê? Você precisa de um jogador em campo que chame os companheiros de volta. Aí sempre vem aqueles caras falando: ganha não sei quantos por mês, é profissional, não pode. Pode, acontece. Não é por causa da conta bancária dele que ele vai ser mais ou menos. Quer dizer, vai, né? É claro, ele tem uma condição técnica superior, mas continua sendo humano. Não é robô, não é perfeito. Não é bonequinho do seu videogame. Ele sente emoções, tem defeitos que todo ser humano tem, então dá uma relaxada. Vinha de dois jogos de muita pressão, São Paulo e Grêmio. Aí, pô, tá 2-0, né? E aí deram a relaxada, já tomaram o primeiro na primeira relaxada. E o primeiro gol do Ceará foi nítido de relaxamento. Primeiro que o cara conseguiu cruzar. Como é que o cara consegue cruzar daquele jeito? Nosso lado esquerdo falhou. E aí, o nosso lado direito, a cobertura ridícula, ridícula, patética. Então, o cara veio nas costas do Marcos Rocha. Não sei quem deveria estar no Marcos, no Felipe Azevedo, se era o próprio Marcos Rocha, se era alguém que deveria estar cobrindo, por exemplo, o Jean. Mas o fato é que o cara chegou livre, com um cruzamento de 30 metros. Não pode acontecer, de jeito nenhum. A bola viajou por muito tempo até chegar nessa área, para pegar um cara livre no segundo pau. Então é patético tomar um gol desse. E esse é um defeito coletivo. Então eu sempre vinha batendo aqui na tecla de que coletivamente o sistema defensivo do Palmeiras estava muito bom, estava perfeito, que a gente só estava perdendo em falhas individuais. Desta vez falhou o sistema. Falhou. Na verdade, falhou a execução, né? Alguém falhou. Alguém não cobriu. O time estava apostado. Alguém não se deslocou corretamente. Alguém não observou ele chegar. Tomamos o gol. Então, isso para mim fica claro que faltou concentração. Eu vi muita gente falando hoje nos comentários, né? WhatsApp, Twitter. De que o Palmeiras é mais bipolar, o time, né? É mais bipolar que a torcida. Ou que a torcida é bipolar porque o time é bipolar. Ou faz jogos maravilhosos, ou faz jogos horríveis. Sabe o que é isso, gente? Quando ganha, é jogo maravilhoso. Quando não ganha, é jogo horrível. Aí fica essa coisa de bipolar. Isso é muita exigência da torcida. A torcida não admite que não se ganhe um jogo. E dessa vez nem perdeu, empatou. Ah, mas era com o Ceará. O poderoso Ceará, o pessoal que fala isso, né? Ou então tem aquele pessoal que fala assim: time que quer ser campeão não pode perder ponto pro Ceará. Aí eu lembro que em 2016 falaram a mesma coisa quando acenderam aqueles sinalizadores lá no Couto Pereira e o Palmeiras empatou em 2-2 com o Coritiba, que também estava ali atrás. Mais ou menos na oitava, nona, décima rodada do Campeonato Brasileiro de 2016. E aí eu já vi neguinho: ah! Acabou o ano, perdemos, nunca mais. A mesma coisa, a mesma coisa. É impressionante como a nossa torcida não aprende que futebol é dinâmico, que ganha, se empata, se perde-se. E o que importa é estar no bolo. Devia estar com mais ponto. O jogo de ontem, se chegasse para mim antes do jogo, o que você acha que vai acontecer? Vai ganhar. Qual a chance de não ganhar? Pequeníssima. A chance do Palmeiras ganhar para mim era enorme. Foram dois pontos perdidos, sem dúvida nenhuma. Não só pelas circunstâncias da partida, mas pelo apanhado geral. Mesmo com desfalque, mesmo com tudo, era para o Palmeiras ganhar? Era. Mas não aconteceu a vitória porque seres humanos sujeitos à falha, Sentaram no resultado? Não acredito. Menosprezaram o adversário? Desrespeitaram o adversário? Vi muito esse tipo de comentário lá no site. De jeito nenhum. Jogaram com menos intensidade do que deviam. E é uma coisa coletiva. Quando o time todo entra nessa moleza, é difícil reverter. Precisa, aí é o que eu sempre falo, precisa de um jogador para acender a fagulha do time. E não é nem isso que o Felipe Melo faz, hein? Porque o Felipe Melo já aconteceu isso com o Palmeiras, em vários jogos que o Felipe Melo estava em campo. O Palmeiras não tem esse tipo de jogador no elenco. É importante ter um cara desse no elenco. Então, se o Matos vai no mercado agora reforçar uma, duas ou três posições, é bom que traga um cara que tenha, não só que seja bom de bola, mas que, além de tudo, também tem esse perfil de liderança, de puxar o time para cima. O Palmeiras precisa de um cara desse no elenco. Infelizmente, nenhum dos caras que são os líderes, eles têm essa capacidade. Então, o Moisés, o Edu Dracena, o próprio Felipe Melo, não tem, o Dudu, muito menos. Eles não têm essa capacidade. Deveriam ter, um deles poderia ter. Eu não entendo por que que o Dudu, com toda aquela energia dele, ele não consegue chegar e falar: vamos, vamos, vamos. Eu não sei por que que isso não acontece. O próprio Moisés. É, ele pode olhar feio, pode falar: ó, porra, vamos! Mas não faz. Eu não sei o que acontece com esse time. Precisa de um cara para levantar nesses momentos. Até fizeram cera, o Jailson deu uma esfriada. Aliás, o Jailson jogou mal de novo. O Jailson deu uma esfriada. Mas o que acontece? E foi igualzinho o Coritiba, tomou um gol no finalzinho, nos últimos minutos. E era aquele jogo que você via que o Ceará não tinha força nenhuma, mas mesmo assim ele ia fazer um gol. Igual contra o Coritiba. Igual, igual, igual. Inclusive na transmissão ontem eu falei: tô sentindo um cheiro errado nesse jogo. Tô sentindo um cheiro ruim nessa partida. Falei, 20 e pouco do segundo tempo. Vai dar errado. E o Palmeiras, o pior de tudo é que, taticamente, o Palmeiras fazia o certo. Mas não tinha intensidade, pegava a bola e perdia muito rápido, não valorizava, sabe? Não fazia o relógio passar. O relógio era nosso amigo. Em vez de chegar pro relógio, passar a mão aqui em cima do ombro dele e falar: vem cá, meu chapa, vamos tomar um negócio aqui. Não, tratou mal o relógio. Tratou mal a bola. Devolvia toda hora a bola pro Ceará. E o pior é que eles chegaram para fazer o segundo gol numa jogada perfeitamente neutralizável. Thiago Martins foi que nem uma moça na bola. Não dá para entender. Juro por Deus. E o Arthur, que me entra de sapatilha no jogo? Pô, vai lá, meu filho. Estreia. Vai lá e arrebenta. O cara não consegue parar em pé porque botou uma chuteira errada. Pô, foi programado aquecer antes do jogo. Fica batendo bola no intervalo, que todos os reservas fazem isso. Tá vendo como tá o gramado? Como é que entra com a chuteira errada? Então o Palmeiras podia ter feito o terceiro gol duas vezes e nas duas o Bonitão escorregou. Então não. Aí você vai falar: ah, é coisa que deixa a gente chateado? Claro que deixa. Agora, o ano acabou? Pô, claro que não. E se perder do Flamengo? Se perder do Flamengo complica. Mas não acabou. Porque a gente estava na rodada 20 e pouco, com 13 pontos atrás do Gambá, e o confronto direto fora. E a gente chegou aqui deles. Não se esqueçam que a tabela do Flamengo é absurdamente difícil. A segunda metade da tabela. Então, os 7 jogos até o fim do turno e os 7 jogos finais, aliás, os 8 jogos finais que tem contra nós, né? Então, os 8 jogos finais do Flamengo, tanto no primeiro quanto no segundo turno, são dificílimos. Eles vão fazer duas vezes essa rota difícil. E a gente já fez a nossa rota difícil, ó, uma vez. Claro, a gente vai fazer de novo no segundo turno, mas a gente vai fazer a rota difícil uma vez só e eles vão fazer duas. Então, depois da Copa, tem 40 dias que vai ter jogo de novo, além do jogo de quarta-feira, claro. Então muda muita coisa. Eles vão perder jogador? Eles vão trazer também, é claro, eles vão contratar a gente. Mas vai saber como o time deles vai ficar? A gente, se perder, vai perder o quê? E olha lá, Dudu. Se a gente perder, a gente perde um. E sei lá quem o Matos vai trazer agora. Vai trazer, vai. Então, eu só vejo as coisas melhorando. Teve um tropeço, uma oscilação. Ah, o Flamengo ganhou 5 seguidas. Beleza, a gente também ganhou 7 seguidas no começo do ano. Ah, mas era Campeonato Paulista, mas vê o nível dos adversários do Flamengo. Pegou baba. Só pegou jogo tranquilo. Jogos difíceis que pegou, pegou em casa. Sequência no Maracanã de 200 jogos seguidos no Maracanã. Então a tabela tá ajudando os caras. Tem gente que fala que a tabela não ajuda. Então calma, gente, calma. Tá? A gente vai chegar. A gente vai ganhar esse brasileiro. Mesmo se perder do Flamengo quarta-feira. E não vai perder. Desculpa, não vou perder do Flamengo. Vamos ganhar do Flamengo, vamos ficar 5 pontos, vamos atravessar a Copa do Mundo 5 pontos atrás dos caras. E aí, antes de acabar o primeiro turno, a gente já vai estar em primeiro lugar. Muito bem, senhores. Vocês devem ter visto que hoje aconteceu não foi um julgamento. Foi um julgamento, né? É um julgamento não do mérito. O que é o julgamento do mérito? É se o Palmeiras está certo ou está errado na questão da interferência externa. As provas são tantas, são tão evidentes, que a estratégia da Federação Paulista, de quem o TJD é uma simples marionete, esse Olinho é uma marionete da Federação Paulista. A estratégia deles é, assim, ó, não vamos julgar o mérito, vamos fala que foi fora do prazo. E aí tem lá um meandro jurídico que eles se baseiam nele para dizer que o Palmeiras entrou com recurso fora do prazo. E aí é coisa de processo, né? Quem conhece um pouco de direito sabe que existe toda ação tem que seguir um processo. E a Federação Paulista, o TJD, alega que o Palmeiras perdeu o prazo, então o processo não pode ser julgado. Ele tinha até um prazo X, o Palmeiras alega que fez, e aí a interpretação, o que caracteriza esse pedido? Então é nessa filigrana aí que eles estão se apegando. E jogo de carta marcada. Por mais que o Palmeiras esteja certo também na questão do prazo, eles falam não, tá errado. E tem lá uma margem de interpretação. Julga, eles são os caras que julgam, eles que decidem. Então, os caras estão julgando causa própria. Não, não pode. Não vai voltar o jogo, porra nenhuma, não vai anular, não vai nada. Tá legítimo, Corinthians campeão. Tá bom. O que que a gente podia esperar do Tribunal da Federação Paulista de Futebol? Nada além disso. E o Palmeiras já sabia que isso ia acontecer. Tanto que já tentou antecipar e já foi para o STJD falar: STJD, julga aí, porque o TJD da Federação Paulista parou. O STJD está no mesmo barco do TJD, da Federação Paulista, da CBF, é tudo a mesma coisa. Então o STJD falou assim: eu não vou julgar nada. Primeiro você tem que resolver a primeira instância. Se você perder na primeira instância, quando acabar esse negócio na primeira instância, você vem para mim. Já sabendo tudo o que vai acontecer. Está tudo escrito já. Então, o que o Palmeiras tem que fazer? Agora tem que começar o processo tudo de novo no STJD. O STJD vai julgar, vai indeferir o pedido do Palmeiras. Aí o Palmeiras vai para o pleno do STJD, vai julgar. O pleno do STJD vai indeferir o pedido do Palmeiras, para aí sim o Palmeiras ter direito a ir numa corte acima. Fora do Brasil, Corte Arbitral do Esporte na Suíça, onde a gente não sabe até que ponto esses caras estão comprometidos com a CBF, com o Corinthians, com. Não sabemos. Não sabemos até que ponto vai o poder dessa, né, da Globo, do cacete, não sei. Não sei até que ponto vai. Quero crer que esse tribunal, pelo menos em relação ao futebol doméstico paulista, não tem rabo preso, não tem nenhum interesse comercial, vai julgar, vai ver, vai julgar e daí vai sair o resultado. Então é atrás disso que o Palmeiras está. Em paralelo a isso, está correndo um processo criminal contra os caras que mentiram no julgamento da Federação Paulista. Então o Palmeiras está fazendo o que tem que fazer, está cercando. Na verdade, fazer o que tinha que fazer, sabe o que que era? Se proteger nos bastidores. Na política, no jogo que é feito há sei lá quantos anos, o Palmeiras tinha que ter entrado nesse jogo e ter ganho esse jogo no bastidor do jeito que é. Só que o Palmeiras não sabe fazer isso ou não quer fazer isso. E está indo pelo jeito que é o jeito certo, mas é o jeito muito mais difícil. E é um jeito que submeteu a gente a uma das maiores humilhações que a gente passou dentro da nossa casa, mesmo sendo roubado. Né? Ver os caras levantar o troféu ali dentro. Eu fiquei lá fazendo a gravação aqui para vocês, trabalhando no site. Então eu vi os caras. Todo mundo já tinha ido embora, né? Nas torcidas, eu ficar vendo essa porra. Eu também teria ido se eu não estivesse trabalhando. Mas fiquei e vi. Vi eles pulando e levantando o troféu e piscando o LED, o painel de LED. Piscando, Corinthians campeão na minha frente, na minha cara, na minha casa. Então, isso eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer esse. Então, o Palmeiras não podia ter deixado isso acontecer, mas deixou. Agora está tentando reverter. Então, que reverta. Que não seja em vão. Que a safra que a gente passou ali, nós não merecemos. Mas está escrito já, viu? Então o que aconteceu hoje não foi derrota nenhuma, foi simplesmente uma exigência do processo. É um grande processo que vai terminar lá na Suíça. E não tenho nenhuma esperança de que vão resolver aqui no Brasil. Tá? Porque se eles julgam que o Palmeiras está. Que houve interferência externa, que o Palmeiras foi prejudicado, que foi, eles vão depor contra o produto deles. Eles vão desvalorizar o produto deles mesmos. Não vão fazer isso. A Globo não deixa, a CBF não deixa, a Federação Paulista não deixa, o produto é deles. Imagina uma coisa tenebrosa dessa. Vem à tona, provado. Então ela nem julga, nem julga. Eu não sei como o STJD vai fazer porque a Federação Paulista ainda teve a desculpa de falar assim, ó, fora do prazo. Nem envolveu o que você está alegando. O STJD não tem esse artifício. De falar que perdeu o prazo, vai ter que julgar o mérito. E com um calhamaço de prova desse tamanho, a ginástica que eles vão fazer para falar que não, foi tudo honesto, foi tudo legal, aquele celular ali não era celular, era um picolé. Sabe o que que eles vão fazer, cara? Vão fazer uma ginástica. Vamos esperar. Bom, senhores, como eu mencionei, a gente fez uma experiência ontem durante a partida. Eu não avisei exatamente por ser uma experiência, então eu não queria que tivesse gente demais, podia ser um fiasco, uma vergonha. A gente fez a transmissão ao vivo, estilo rádio, do jogo de ontem. Então, para quem estava vendo na televisão, tinha a opção de ouvir uma narração palmeirense, comentários palmeirenses. Então, o Bruno Zaniolo fez a narração. O cara é brilhante. O cara é um narrador com N maiúsculo e é um menino, é um moleque. Vocês vão ver esse cara, sabe? O problema é que ele vai acabar indo para as TVs grandes, porque ele é muito bom. Né? Vocês vão ver. E eu ali dando os palpites, comentando ao vivo. E, gente, como é difícil comentar ao vivo, viu? É difícil pra caramba. É muito mais fácil vir aqui no Periscato no dia seguinte. Quando as ideias já caíram, já, sabe, você monta o quebra-cabeça, as coisas começam a fazer sentido. Na hora do jogo é tudo meio maluco. E você tem que falar o que você está vendo na hora. E eu confesso para vocês que eu não gostei de comentar ao vivo a primeira vez, no sentido de que muito do que eu falei aqui na primeira parte do Periscato. Não foi exatamente o que eu falei na hora do jogo, porque eu mudei de ideia várias vezes. Mas no fundo acaba sendo essa ideia, né? Você pegar a emoção do jogo. Então a proposta do Verdasco sempre foi de fazer uma análise, claro que vocês conhecem aqui do Periscatos, né? Fazer uma análise um pouco mais racional, fazer aquela, sabe, olhar o futebol de um jeito, olhar o, como os americanos falam, o big picture, né? Olhar o quadro todo e não só aquele pedacinho. Então, você olha a temporada como um todo, você olha uma evolução, você não olha só os jogos, não olha só a bola, você olha... Eu sempre tento olhar num panorama um pouco mais afastado. Essa é a proposta do Verdasso. É a característica desse site, desse projeto. Você tem uma série de outros sites palmeirenses aí que tem outra característica e cada um na sua, e isso que é legal. Então, a nossa é essa. Só que, ao mesmo tempo, a gente sente a falta da emoção do jogo. Muita gente chega para mim e fala assim, pô, você é muito gelado, você é muito frio, porra. Então, quem assistiu ontem, quem não assistiu ainda pode ver, porque está gravado aqui no canal, fica nervoso pra caramba na hora do jogo. E então, essa é uma proposta de tentar fazer uma narração palmeirense, sempre com viés palmeirense, não vamos enganar ninguém, não vamos falar que somos imparciais, claro que não. E vamos passar aquela emoção do palmeirense, de se o juiz está roubando a gente, de ficar bravo em vez de falar, o juiz errou. Não, juiz, filho da... Né? Então, ontem, por exemplo, teve um gol impedido. O primeiro gol foi impedido, né? O gol do Ceará. Eu acho até que eu xinguei pouco. Eu devia ter sido mais bravo, então eu já estou aprendendo, né? O Bruno não está pronto, o Bruno é perfeito. O Bruno pode ir para a Rádio Bandeirantes, se quiser, para a Rádio Globo. Não vai para o Jovem Pan, que é uma casa que não é muito boa. Nem a Rádio Globo, né? Bem que a Rádio Globo é um pouco diferente, mas enfim, não é o caso. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é isso, que a gente está, então, erguendo o segundo poste que vai sustentar esse projeto. O primeiro é sempre da análise racional, uma coisa que já existe há 12 anos. Agora a gente entra na parte da emoção do jogo, uma coisa que a gente nunca teve. E quando a gente chegar nos 1.000 padrinhos, aí sim a gente vai fincar a terceira estaca, que vai fincar, que vai sustentar o projeto, o tripé pronto, que é a informação direta da fonte. Coisa que a gente ainda não tem. A gente ainda é um mix de informação por telefone, daqueles contatos bons que a gente tem, mas a maioria das informações que a gente tem aqui ainda é vindo da imprensa. Então, a gente vai se tornar a imprensa e ir buscar ali na fonte, na academia de futebol, no dia a dia, no contato direto com os jogadores, com diretores, com comissão técnica, as informações de trazer aqui para vocês. Mas esse terceiro passo, só quando a gente atingir 1.000 padrinhos, porque eu não tenho condição. Aliás, eu não sei se eu tenho condição de manter essa história da narração, porque é cansativo para caramba. Mas dá um prazer enorme. Eu admito para vocês que é um sonho que eu estou realizando, né? Comentar um jogo do Palmeiras, não que seja no meu próprio canal, mas é legal para caramba. Então, queria convidar vocês a, nos próximos jogos, sincronizarem a TV de vocês no com a transmissão. Então, a transmissão vai ser ao vivo aqui no nosso canal. A gente ainda está apanhando muito na parte técnica, né? Tá mambembe pra caramba. A gente usa uma câmerazinha bem sem vergonha, que é, na verdade, essa aqui que eu tô usando de novo aqui. Um microfone só que a gente fica passando de um pro outro, mas com o tempo a gente vai comprar uma mesinha de som, a gente vai comprar microfones mais adequados, uma câmera mais adequada e começar a investir em equipamento. Isso é com o tempo. A gente vai evoluir, mas estamos fazendo isso tudo para vocês, para que vocês tenham cada vez mais uma alternativa à mídia tradicional. Uma alternativa decente, né? Vamos fazer um negócio bacana, vamos fazer um negócio bonito? Vamos fazer. Então, para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Preciso que mais gente se junte ao projeto, desde que você concorde que aqui, esse espaço aqui, não é para ficar vomitando corneta, né? Não é essa a nossa proposta, cara. A nossa proposta é para quem quer conversar, pensar, sabe, de forma racional. A parte da emoção é a parte durante o jogo. Depois do jogo, acabou, você vai ficar gritando, berrando na internet, socando o dedo no teclado. Não faz sentido. Então, não é essa a nossa proposta. Se você é a fim disso, de vir na internet, ou você entra aqui e quer ver o comentarista xingando, time de merda, não vai ver isso aqui. Você não vai ver isso aqui. Não é a minha proposta, não é o meu estilo. Tem quem faça isso. Pode ir atrás dessas pessoas. Lá em outros canais você vai achar isso daí. Aqui não. Porque eu não quero. É o meu jeito. Só isso. Quer fazer? Quem? Faça. Não tem problema nenhum. Tá? Mas aqui é para quem está em outra pegada. Tá? E se você está nessa pegada, aí eu convido você a se juntar a nós. Você vai gostar de ver esse canal crescer com essa proposta. Eu acho que a nossa torcida precisa desse equilíbrio. Né? Não ser só aquela coisa corneta, aquela coisa. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para todos os estilos, essa é a nossa proposta. Então, se você gostou dela, www.padrim.com.br/verdazo. padrim.com.br/verdazo. Estagiário, por favor, coloquem aí o endereço do Padrim e também para quem não tem CPF, para quem mora fora, enfim, tem uma plataforma alternativa que é o Patreon. patreon.com/verdazo. Patreon, né? patreon.com/verdazo. Tá, estagiários, por favor, coloquem aí no chat os endereços e a gente vai começar agora a pegar as perguntas da rapaziada, né? O David Leigon perguntou os motivos do empate domingo, acho que eu já falei, né? A zaga e o Jailson não dá mais, disse o Douglas Gomes. O Jailson realmente está precisando de uma reavaliação. Vocês lembram, eu estou falando já alguns jogos, ó, estou de olho no Jailson, ele não pode falhar. No último jogo ele foi bem, né, contra o Grêmio, ele não falhou, mas ontem falhou de novo e falhou feio. Duas, tem gente que fala que ele falhou 3 vezes. É o caso de fazer uma reavaliação séria no Jailson. Gustavo Moretti está falando assim: eu tenho a impressão que o Palmeiras ataca muito mais pelas laterais. Não seria esse um fator que prejudica o aproveitamento do Lucas Lima, uma vez que ele atua mais centralizado? Tostines, né, cara? Será que o Palmeiras ataca pelas laterais porque o Lucas Lima cai demais pelas laterais? Ou será que o Lucas Lima cai demais pelas laterais porque o Palmeiras ataca demais pelas laterais? Percebe? Gutenberg pergunta: como fazer para detectar as oscilações do time do Palmeiras? Eu não sei o que é detectar as oscilações estão visíveis. Ganha, empata, perde. E isso não é só o Palmeiras, é todo o time. Se você pegar qualquer time do campeonato, com exceção do Flamengo, que está num viés de alta aí, que está numa sequência de 5 vitórias, mas, que nem o Renate falou do Corinthians ano passado, vai cair. E o Corinthians oscilou pra caramba, e a gente chegou a isso aqui deles no ano passado. Então, vai oscilar, vai cair. Todos os times do Brasil são assim, esse é o nosso campeonato. Eu acho que tem gente que está muito acostumada com o campeonato europeu, onde os dois, três times de cima, né? A maioria dos campeonatos tem um pelotão de elite e depois é um resto. Então, parece que estão acostumados mais com o campeonato europeu, que tem esse pelotão de elite, do qual, se fosse aqui no Brasil, o Palmeiras faria parte, sem dúvida nenhuma, que os caras, se o terceiro colocado faz 80 pontos no campeonato europeu. Por quê? Porque é uma distância muito grande do resto. Então eles fazem um monte de pontos contra os 17 e aí eles decidem entre eles quem vai ganhar o campeonato. Então não é assim aqui. Aqui é muito mais equilibrado. Aqui a distância entre o primeiro e o último a gente viu ontem. É grande, mas o último pode empatar. Sendo que o último colocado do campeonato alemão nunca vai tirar ponto do Bayern. Nunca. O último colocado do Campeonato Espanhol nunca vai tirar ponto do Real Madrid. Agora, o Real Madrid perde ponto para o décimo. O Barcelona perde ponto para o 14º. Eventualmente acontece. Agora, do último, eles não perdem. Aqui no Brasil acontece. O último não é tão pior que o décimo. A distância é menor, a tabela é mais achatada. Do mesmo jeito que lá o primeiro colocado ganha o campeonato com 90 pontos. 88 pontos. Lá, o último é rebaixado com 20 pontos, 22 pontos. Aqui, o cara, o último colocado é 34, 35. Que é ruim, mas tira ponto dos cabeças. Então, é a característica do nosso futebol, é a característica do nosso campeonato. Então vai oscilar, vocês têm que acostumar com essa oscilação. O Palmeiras, repito, o Palmeiras perdeu ponto pro Curitiba e foi o campeão brasileiro. Naquele mesmo campeonato, perdeu da Ponte Preta. Vocês lembram? Perdeu da Ponte Preta em Campinas, 2-1. Pô, Ponte Preta, Real Ponte. É, Palmeiras, time que quer ser campeão não pode perder ponto pra Ponte Preta. Foi campeão. Então, vai, vamos. Temos que aprender, gente, como que é o campeonato, como que é o nosso futebol. Sabe, os jogos acontecem um atrás do outro, a gente tem que tirar a lição, a gente tem que aprender como que é o futebol. Olhar, não é o que eu falo, é olhar, sabe, o retratão, não é só olhar aqui. Batou com o Ceará, você tá olhando só isso aqui, ó. Não é assim. Quer dizer, eu acho que não é assim, né? Ah, Eduardo Moraes meteu caixa alta e falou assim: acho o seguinte, o Palmeiras virou um balcão de negócios. Matos e Crefis, e eles não estão nem aí para ganhar títulos. Tá bom, cara, você acha isso? Eu não tenho nem que te responder diante disso. Porque eu não sei de onde você tira. Você tem informação? Você tem alguma. Ó, eu soube que estão pegando e comprando e vendendo jogador, não estão se preocupando com a qualidade técnica do elenco. Eu ouvi isso numa escuta telefone. Não, você acha, né? Você imaginou. Meteu a caixa alta e veio aqui falar isso. Não vou te responder. O Ralef Gundim está defendendo o Jailson. Está falando assim: você não acha que a torcida está exagerando nas críticas? Não acha que está passando o limite, tendo memória curta e sendo chato demais? Acho que está passando dos limites, que está tendo memória curta e sendo chato demais, mas não contra o Jailson. Porque as críticas que eu vejo com relação ao Jailson, elas são bem equilibradas. Eu não vi ninguém xingando o Jailson disso, daquilo. Eu só acho que tem gente pedindo para reconsiderarem a titularidade do Jailson, porque a gente tem dois grandes goleiros na reserva. Então o Jailson não virou uma porcaria de uma hora para outra. Ele continua sendo um puta goleiro. Só que não, está em boa fase e a gente tem dois super goleiros no banco. Então a gente não pode se dar o luxo de ter um goleiro em má fase jogando, sendo que a gente tem três muito bons. Sabe quem pode, quem tem que se dar o luxo de goleiro ótimo em má fase segura? É quem tem goleiro ruim no banco. Quem tem goleiro bom no banco, goleiro que tem reserva bom, não pode vacilar. Então perde a posição. Então isso tem que acontecer com o Jailson. Diante dos últimos jogos. É que tem essa particularidade agora de ter uma pausa. Então, é possível que isso seja reconsiderado, essa má fase passe e ele volta no segundo trimestre voando. Ótimo se isso acontecer. Mas eu estou preocupado com o jogo com o Flamengo. Nessa fase que ele está, ele pode entregar a rapadura no jogo contra o Flamengo. Eu estou preocupado. Ele não está em boa fase, gente. A gente tem que ver isso. Paulo Villalta chega com a verdade no bolso, tira e joga na mesa. A verdade é uma só! Só o Dracena que erra demais. Porra. Quem errou no gol foi o Thiago Martins, cara. Como é que você fala que a verdade. Sabe, os donos da verdade. A verdade é. Ainda chegou um caixa alta também. Outro que chega. Engraçado que os caras que falam besteira sempre chegam com caixa alta. A verdade é uma só. Não, cara. Não existe verdade no futebol. Existe opinião. O que eu tô falando aqui é minha opinião. Você tá falando só a sua. Só a sua opinião. Assim como o que eu tô falando aqui é só a minha opinião. Então, as coisas básicas que vocês têm que saber, meu. Luan e Emerson Santos na zaga, tá dizendo Domingos Sávio. Primeiro reserva, Antônio Carlos. Por último, Dracena. Isso já é uma opinião, né? O cara tá falando como ele acha que devia ser. Caixa baixa, conversando. Ah, beleza, Domingos. Eu não concordo muito com você, mas respeito pra cacete essa opinião sua. Cleiton Luiz tá falando de jogos fáceis, que o Palmeiras perde muita concentração em jogos fáceis. Ah, cara, isso é como eu falei lá no começo, cara. Isso é natural, não é só o Palmeiras. Mas você fala, o Flamengo ganhou do Paraná ontem. O Palmeiras também ganhou um monte de jogo contra o time pequeno aí. Às vezes acontece de perder a concentração. Vamos lembrar que o Palmeiras viajou de Porto Alegre até Fortaleza. A tabela fez isso com a gente, né? Como eu falei, dois jogos muito puxados. E aí, quando você faz 2-0 logo de cara, é natural que caia a rotação. O Flamengo não foi assim. O Flamengo fez um, E ficou penando, penando, penando. E só foi fazer o segundo, 2-0, aos 20 e poucos do segundo tempo. Aí resolveu o jogo. Aí o Paraná não teve chance. Até porque também estava em casa o Flamengo, né? Então são situações diferentes. Então, pelo fato do Palmeiras ter feito 2-0 e ter tomado 2-1 logo em seguida, pô, tomou 2-1, 1-2, né? Aos 25 do primeiro tempo. Então teve 20 minutos e mais 45 do Ceará com moral. O Ceará, pô, vamos lá, vamos empatar. Então, sabe por que que aparecem esses ditados idiotas, tipo 2-0 é um placar perigoso? Por causa de jogos como esse. São muito raros de acontecer, mas acontecem. Aí um gênio fala, 2-0 é um placar perigoso. Pô, 2-0 é perigoso para quem está atrás. Mas às vezes, né, pela circunstância, quando você faz um num bom momento, de preferência logo depois de tomar o segundo, né? Quer dizer, qual é o melhor momento para você fazer um gol? O mais cedo possível. Então você toma o segundo, faz o primeiro, tá 2-1, você está num momento muito melhor do que se você estivesse perdendo de 1-0. O que é melhor? Você está perdendo de 1-0 ou você está perdendo de 2-1, sendo que você acabou de fazer um gol? Claro que é muito melhor essa última situação. Então, o moral, o momento do time no jogo é muito importante. O que faltou para o Palmeiras ontem? Diante de um Ceará animado, porque pela possibilidade de buscar o empate contra o grande Palmeiras, depois de estar perdendo de 2-0. O que que o Palmeiras tinha que ter feito? Tinha que ter se imposto no jogo. Assim, a bola é minha, você não vai pegar. Você é o Ceará, eu sou o Palmeiras. Então a bola é minha. Vem tirar. E não deixa, põe na roda, para o jogo, esfria. Dita o ritmo do jogo. Não deixa o Ceará ditar o ritmo do jogo. Eles deixaram. Nosso meio de campo estava frágil, perdemos o meio de campo. Jean e Marcos Rocha do mesmo lado, não dá. Não dá, Jean e Marcos Rocha. Foi uma festa do lado esquerdo. O Elton, gente, o Elton. O Elton não é nenhum velocista. Aliás, eu até confundi o Elton com aquele Arthur Cabral, que são parecidos fisicamente, né? E pela televisão ali, enfim, eu acabei confundindo. Nem jogou o Arthur Cabral, né? Eu olhando para o Arthur, falei, ah, o Arthur Cabral. Não era, era o Elton. E deitou e rolou do nosso lado direito da defesa, lado esquerdo deles. Por quê? Marcos Rocha, que precisa de uma boa cobertura. Normalmente quem faz é o Bruno Henrique e o Antônio Carlos. Então a coordenação ali do posicionamento é Bruno Henrique, Antônio Carlos e Marcos Rocha. Ontem era Marcos Rocha, Jean e quem estava da direita é o Dracena. Aí fica um pouco mais lento, né? Então, espero que o Roger tenha prestado atenção nisso. De qualquer forma, essa fragilidade, somada com a apatia geral, sabe, a falta de vamos lá, a bola é nossa, vamos se impor aqui, os caras estão chegando, vamos segurar, a gente pode tomar um gol, vamos ficar esperto. Não, não teve nada disso. Aí que eu falei, não, vai, tá pedindo para tomar um gol, não estou sentindo cheiro bom nisso. Falei na transmissão. É outra. Obrigado ao Alex Sirac pelas palavras bacanas. Se confirmando outra, sabe? O VNCS. E o Flamengo não relaxa? Então, aí que tá. Circunstâncias diferentes dos jogos, eu expliquei aqui. O andamento do jogo influencia nessa relaxada. O Flamengo já perdeu jogos ridículos este ano. Foi eliminado. Não sei, não, a Libertadores ainda tá, né? Mas perdeu uns jogos na Libertadores aí no começo, porque relaxa, porque, sabe? Copa do Brasil, né? O Flamengo saiu fora? Ou tá também? Não, tá também. É que o Flamengo foi eliminado. Não, enfim, não sei. Mas o Flamengo não é tudo isso. Outro dia os caras estavam pegando de pau, os caras no aeroporto, não estavam? Nem lembro qual foi as circunstâncias. As circunstâncias, mas. Para de olhar só o momento, gente. Olha o negócio todo. Boa pergunta aqui do Rubens Garcia. Olha só. Se confirmando outras saídas, O Rogers deve indicar as reposições como ele achar melhor, desde que não seja nenhum absurdo como o Davidson. Ele pode indicar. Como que deve ser o processo? O Roger fala assim para o Matos, ó, quero esse, esse, esse, esse. Ou, para essa posição, quero esse ou esse. Preferencialmente A, depois o B, depois o C. Para essa posição, eu quero o A, o B e o C. Aí o Matos chega de volta, ó, para essa posição aqui, eu trouxe o A, o B eu não consegui, eu tenho o C e tem um outro aqui que dá uma ocasião aqui que eu consegui também. Posso colocar ele na jogada? Aí ele vai olhar de novo e vai falar assim, não, esse que você conseguiu aqui é melhor ainda, pode passar na frente. Ou seja, ele tem o poder e o dever de indicar, mas quem faz os negócios é o Matos. E o Matos nem sempre vai conseguir. O dever do Matos é dar alternativas. Agora, que tudo tem que passar pelo Roger? Tem. O Matos não é montador de elenco, o Matos é comprador. Quem tem que montar o elenco é o Roger. A gente tem que fazer um projeto para buscar identidade. O Palmeiras tem que ter uma identidade enquanto clube de futebol. E só se adquire essa identidade a partir do momento que você estabelece com um trabalho de longuíssimo prazo. Aí depois você pode ir trocando o técnico. Mas você tem que ter a implantação. O Palmeiras não teve isso desde que deu a virada administrativa econômica, que começou em 2013, que deu a cara em 2015 e que perdura até hoje. O Palmeiras não conseguiu estabelecer uma identidade enquanto clube de futebol. Então, por isso que eu defendo, fica o Roger, fica o Roger, fica o Roger, porque é ele que está aí, ele que começou. Então, ele vai estabelecer essa identidade. Vai acertando aos poucos, vai mudando aos poucos, vai dando a cara até chegar. Isso demora tempo, tempo, tempo, tempo. Tem que ter paciência. E a gente pode ir beliscando títulos, sabe? Um aqui, outro ali, no decorrer disso. Se não conquistar nenhum, beleza. Porque a hora que chegar no ponto que o grupo tiver maduro, a identidade formada, e isso leva tempo, tempo, tempo, aí a gente vai ganhar, com certeza, um título, no mínimo, um título todo ano. Todo ano a gente vai ganhar título. Mas tem que formar essa identidade. Se a gente consegue isso, gente, a gente está em terra de cego. Com um olho a gente é rei. O time brasileiro que fizer isso ganha. Aliás, a gente teve alguns times que criaram essa hegemonia. O Corinthians está conseguindo fazer isso mais ou menos. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. O Corinthians tem um olho. Conseguiu ganhar um monte de título aí. Na década passada, o São Paulo fazia isso com o Juvenal de presidente, que era um presidente ainda, né? Old school. Ganhava título. Então, imagina o Palmeiras com esse potencial todo administrativo, econômico, tá? Se criar uma identidade de jogo. São Paulo criou com o Muricy, Corinthians criou com o Tite. Palmeiras precisa criar dele, que aí ganha, começa a ganhar toda hora. João Vitor quer saber se eu acho que o segundo gol foi falha do Jailson. Eu confesso para você que eu não olhei com esses olhos. Eu fiquei tão concentrado na criação da jogada, na falha do Thiago Martins, e depois eu vi o pessoal falando que o Jailson também falhou, o Jailson também falhou, e eu não consegui ver o lance de novo depois disso. Então, me desculpe, eu vou ficar devendo essa resposta para você. Eu preciso olhar com mais calma. O Felipe pergunta se o Oba-Oba pode ter prejudicado. Não, a recepção lá do pessoal de Fortaleza foi muito bacana. E os jogadores estão acostumados a irem nesses centros onde o Palmeiras não vai com tanta frequência, e quando vai, cria esse negócio. Os jogadores estão acostumados, então eles não se deixam influenciar com isso. Aliardo aqui falando da mudança de cidade, de temperatura, né, de Porto Alegre para Fortaleza. E além da distância, teve também a mudança climática. Eu não sei o quanto isso mexe, na verdade, cara. Uma boa, não sei. Para mim, enquanto amador, nunca mexeria. O Thiago de Brito disse que estava no estádio ontem e falou que não sentiu desprezo nenhum dos atletas. Tá vendo? Eu também não. O que pesou foi o físico. E no segundo tempo eles estavam pregados. Pode ser. Calor, né? A gente que está num puta frio aqui em São Paulo, é até difícil imaginar um jogo num ambiente quente e tem que parar para os caras beber água no meio, que nem foi no primeiro tempo ontem. Mas Fortaleza é Fortaleza, né? Perivaldo quer o Vitor Hugo de volta. Tá vendo? Escreveu com maiúsculo. Impressionante como o padrão se repete. E diz que a culpa é do Roger. A gente tem que parar, sabe do quê? Dessa palavra culpa, gente. Tira essa palavra do dicionário quando for falar de Palmeiras. Essa caça às bruxas, querer pôr culpa, querer achar culpado, querer pregar alguém na cruz, isso só atrapalha. Então, uma coisa é você, por exemplo, pedir para o Jailson sair. Mas você não precisa pregar ele na cruz por isso, para apontar o dedo. Para, a culpa é sua. Senhor Jailson, uma boa. Põe o Fernando Praz. Aliás, não é tiro o Jailson. É, põe o Fernando Praz. Ou põe o Everton. Pensa sempre no lado positivo. Nossa torcida tem que empurrar a favor, cara. Parece que é sempre tirar. Tira esse daí. Tira... Não. Quer mudar? Assim, põe o outro. Põe o fulano. Põe o fulano. Em vez de tira o Cicrano. Sabe? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Isso influencia no time. Isso influencia no clima. Nossa torcida é foda nos dois sentidos. Quando quer ajudar, ajuda e ajuda demais. Mas quando quer atrapalhar, sai da frente, viu, meu? Puta merda. Ó, o Ralef Bugondi. Começou bem, mas aí se atrapalhou. Olha lá. É, tá querendo defender o Jailson aqui e não tá aceitando a opinião contrária. Não é assim, Ralef. Você tem que aceitar a opinião contrária. É impressionante o fã-clube do Jailson. Gente, eu adoro o Jailson, mas a gente não pode colocar jogador nenhum acima do Palmeiras. Era assim com o Valdívia também. O Valdívia, tinha o fã-clube do Valdívia. O Valdívia começou a aprontar. A gente começou a criticar o Valdívia, pronto. Nenhum jogador está acima do Palmeiras. O Jailson é excelente. É diferente do Valdívia, que era um cara muito bom, mas que era um vagabundo. O Jailson não tem nada de vagabundo. O Jailson é genial. O Jailson é maravilhoso. Só que ele está em uma fase e a gente tem goleiros muito bons, tão bons ou melhores que ele no banco. Então a gente não pode se dar ao luxo de jogar com o goleiro em uma fase. Vocês entendem esse raciocínio? Então não é queimar o Jailson, não é pregar o Jailson na cruz, não é chamar o Jailson de culpado. É mexer no time buscando o melhor para o Palmeiras. Não existe jogador maior que o clube. Por favor, gente. Com o time fazendo essas cagadas, o que garante que isso não se repita sempre? Nada. Você está atrás de garantia? Então vou te contar uma coisa, Wilson Macera. O que garante que o time não vai fazer essa cagada? Nada. É futebol, cara. Então se você quer um negócio garantido, você tem que torcer para aqueles esportes onde é ciência exata. Que aí você já olha e você fala, não, esse aqui vai ganhar. E aí você só ganha. E aí você casa com a vitória e vive feliz para sempre. Quando você escolhe um time de futebol para torcer, você tem que saber que você está sujeito ao seu time ser muito melhor e ele perder um jogo. Porque isso é o futebol. Isso é aqui no Brasil, isso é aqui na Inglaterra, isso é na Islândia, isso é no Japão, isso é em qualquer lugar. É futebol, cara. O DJ diz que eu sou iludido demais. É, então, pode ser, cara. Pode ser que eu seja iludido demais, mas é o meu jeito de ver futebol. É, só que eu tenho as minhas ilusões aqui, mas eu explico por quê. Eu não estou falando que é porque é bonito. Ah, eu gosto do Roger Machado porque ele é bonito. Não. Tem a razão A, B e C. Eu acho que tem que continuar porque A, B e C. Eu acho que o Palmeiras continua tendo muita chance de ganhar todos os campeonatos que está disputando esse ano por causa disso e disso. Eu estou explicando tudo. Você pode não concordar. Mas aí você tem que falar assim, não, você é iludido porque você está falando besteira disso, disso e disso. Agora, você fala assim, você é iludido demais, ponto final, desculpa, sua opinião não vale nada. Você tem que explicar por quê. Tem um monte de pergunta aqui, meu. Um monte, um monte, um monte. Cara, eu não vou conseguir responder todas. E mesmo porque falta 5 minutos só. Eu vou dar uma esticada, tá? Vou pegar as melhores aqui, as melhores das melhores, que são as perguntas muito boas. O Luiz Carlos Guimarães está falando assim: o problema que deixa a torcida insatisfeita é que o Roger faz coletivas explicativas e coerentes. E ele fala que fizemos um belo jogo. Não reconhece os jogadores dos seus erros. O que esperar então? Pelo que eu entendi aqui, você está falando que quando o Roger chega na coletiva e fala que o Palmeiras fez um belo jogo, isso irrita ainda mais a torcida. Quer dizer, não é esse o problema, esse é só um agravante, não é esse o problema. Talvez o Roger pudesse se comunicar de outro jeito, mas a gente tem que entender as razões dele falar isso. Sabe por que que eu acho? Aí é a maquininha de lemente que eu emprestei aqui. Sabe o que eu acho que ele falou isso? Ele sabe que o Palmeiras não fez um bom jogo. Ele não é burro. Só que, para mim, ele fez o diagnóstico na hora. Falha específica de um ou de outro que não cumpriu o que ele pediu. Só que ele não pode queimar esse cara em público. Então, ele fala, não, jogamos bem. Para não queimar o cara, para não perder o elenco, para não perder o grupo. Então, a gente tem que saber ler as entrelinhas, ou pelo menos imaginar. Porque é impossível um cara com a inteligência do Roger, que ele já mostrou que tem, falar que o time jogou bem e acreditar nisso. E a gente não pode usar essa solução que ele arrumou para se manter como arma dos inimigos contra nós mesmos. Tem que parar de jogar contra a gente, porra! O Palmeiras trouxe uma pressão desnecessária para o jogo contra o Flamengo. Desde quando pressão é necessária, né? Cara, é oscilação, acontece. Eles têm que saber sair disso. Eles entraram pressionadíssimos contra o São Paulo e saíram disso. Tem que sair disso, cara. Ah, Wilson Macera de novo. Acho que o Roger é muito bananão, como diria Caio Ribeiro. Tem que ser de saco roxo, tem que demonstrar mais insatisfação com o elenco. Você não está dentro do vestiário para saber. Aliás, eu queria entender por que esse fetiche por técnico chiliquento que nossa torcida tem. Técnico bom tem que ser chiliquento, não pode ser calmo, não pode. Não pode, tem que ser chiliquento. Eu não entendo esse fetiche. Aí, o pessoal aqui dando uma força para o projeto do Verdazo. Então, reconvido vocês novamente. verdazo.com.br/padrim.com.br/verdazo. Tá? Você que está gostando, você que entendeu a proposta e se alinha a ela. Você que não gosta, você que. Pelo menos não me xingue, vai. Desliga, vai fazer outra coisa. Vai no outro canal. Mas, bom, se quiser xingar também, o estagiário te corta. Também tem isso, né? Mas tem uma proposta muito clara, sabe? Eu não vim aqui para, não vim para internet para conflito, sabe? Para ficar batendo boca. Então chega um cara lá no site. E aí? E agora? Vai falar o quê? Cara, o cara chega com essa proposta de conflito, eu corto, eu tiro, eu não tô aqui para isso. Você não é democrático? Não, não é questão de democrático. Tem uma regra, a regra é essa. Então nesse lugar que é um lugar privado, que é um lugar meu, que eu fiz, eu quero que seja assim. Você não é obrigado a entrar, não estou te obrigando a entrar aqui, mas se você entra e quer participar, tem que ser com as regras. A regra é: você pode discordar? Pode, tem um monte de gente discordando aqui. Não vem xingando, vem me, sabe, desafiando, confrontando. Eu não estou aqui para confronto, cara. Sabe? Futebol para mim não é isso. O Wagner fala assim: e se perder do Flamengo, você acha que a diretoria vai ceder vai ceder para a organizada e fazer a burrada de mandar o Roger embora? Bom, para começar, a organizada parece que estabeleceu uma trégua ali. Sabe-se lá com quais motivos, mas estabeleceu uma trégua com a diretoria e com a comissão técnica. Então não tem pressão. Eu acho que não cai. Principalmente depois dessas duas últimas vitórias, né? Então, vai acontecer uma tensão muito grande se perder, mas aí tem aquele benefício de fecha tudo, Copa, férias, 12 dias. Então, não vai ter a tensão suficiente para mandar o técnico embora. Luiz Carlos Guimarães está com problemas sérios de leitura de comportamento. Diz que falta de humildade, que Jean e Thiago Santos não apresentaram indignação. Nada disso, cara. Tava todo mundo chateadíssimo ontem. Chateadíssimo no fim do jogo. Desculpa, você não está fazendo a leitura correta do comportamento dos caras. Tem umas besteiras aqui que eu não vou responder. Cara com a caixa alta, né? Tô fora. O Luiz Fernando Vivi diz que quer um técnico o ano inteiro, que é para. A gente teve um há pouco tempo, Gilson Kleina. Com mais de um ano. Né? Ele chegou meio de 2012, saiu no meio de 2014. Ficou quase 2 anos, ou até mais de 2 anos. Não, quase 2 anos. Acho que 1 ano e 10. O Angelotto pergunta se pode ter havido cansaço. Pode. Pode. Até o próprio amigo que estava lá no estádio disse que sentiu isso. Pela televisão é difícil, um pouco mais difícil. Falha individual, pode ser ajustada na parada da Copa? Não. Falha individual não é uma coisa que você ajusta. Falha individual é concentração e treino técnico, né? Repetição, aquela coisa mais chata do treinamento para quem é profissional, de ficar treinando fundamento. Na verdade, é muito mais concentração do que fundamento a essa altura da carreira, né? Então não tem muito como prevenir. É concentração. Marcos Rocha na marcação, ponto de vulnerabilidade. Ele é um ponto que precisa de atenção, porque ele é muito útil no ataque. Ele sempre foi um dos melhores laterais direitos do país pela qualidade dele no ataque, e ele sempre vai precisar de um apoio. Na cobertura constante, para aproveitar o que ele tem de melhor. E ele foi comprado sabendo-se disso. Um abraço para o Dionísio, meu amigo do Mesa 42, do canal Armada Palestrina, que é um canal que eu recomendo bastante, assim como também o Verdão Minha Vida é Você, do Zé. Que tem um estilo completamente diferente do nosso, mas que é um cara honestíssimo, faz tudo com coração, que faz tudo não para parecer, mas porque ele está sentindo mesmo aquilo. Então é o estilo do Zé, e recomendo que vocês visitem. É um canal muito legal, que eu gosto muito de ver. É isso, né? Vamos para os abraços? Cadê o estagiário dos abraços? Aqui. Ivan de Brasília, Sérgio Luiz de Alagoinhas, Cláudio Barraque de Poá, do CEO de Poá, Maurílio Martins, é padrinho de São Bernardo do Campo, Anderson Luiz de Jaraguá do Sul, de Chicago, Rodrigo Bussadi, Vitor Paiva, que é padrinho também de Morro de São Paulo. A Valda Angélica, abraço para Val de Osasco, é isso. José Vicente, da nossa Sorocaba, grande abraço. Amigão Dio. Paulo Vilauta, de Taubaté, pediu abraço em caixa alta. Até para pedir abraço, o nego manda em caixa alta. Você é um jabuti do inferno. Caio Sérgio, de São Luís, um abraço. Mário Avena, que é padrinho de Uberaba. Mário Avena, padrinho de Uberaba. Thiago Souza, que também é de Jaraguá do Sul. Olha a colônia de Jaraguá do Sul, de verdazistas. O Dimitri, da Rússia. Não, de Mogi das Cruzes. Juliano, que mora ali pertinho do Allianz Parque, é padrinho. Márcio Marangoni, de Jundiaí. Francinaldo, sempre presente aqui, o Francinaldo de Jandira. Fabiano Calvo, de Juqueirópolis, interior de São Paulo. Jonelli Abade, de Salvador. Diego Gasques, de Camboriú. O meu xará, Conrado Lima, de Perus, aqui na capital. Sussuapara, no Piauí. Essa é legal, hein? É o Rocha, lá de Sussuapara. E o Marcelo Angelotto, de Fortaleza. Devia estar no estádio ontem, né, Marcelão? Beleza. Dorival, de Floreal. Dorival de Floreal. Interior de São Paulo, é isso aí. Ele é florealense. Rapaziada, foi um prazer muito grande. Até deu uma esticada hoje no Periscatos, mas valeu a pena. E tem mais perguntas, hein? Dava para ir em cima, mas eu tô gripado, vou falar para vocês. Quando tem jogo no meio de semana, 21h45, me quebra. Eu vou dormir muito tarde, acordo cedo, aí eu fico com sono atrasado, aí eu trabalho mal na quinta, trabalho mal na sexta. E aí vem o frio, aí a baixa resistência pegou, sabe? Você dorme meio descoberto. Tô gripado, tô tomando os remédios forte. Por mim ficava mais, viu? Mas eu tô meio baleado mesmo, então é por isso que eu cedi ao relógio e tô encerrando. Dava para fazer um monte de pergunta a mais, mas realmente eu tô. Não tô se sentindo bem. Mas valeu, valeu essa horinha. Valeu aqui o esforço para estar junto com vocês. E renovo o convite então para quarta-feira, a última partida antes da parada para a Copa do Mundo. A gente vai fazer o pré-jogo. E, aliás, a gente vai fazer a transmissão direta, né? Pré-jogo, jogo e pós-jogo, tudo numa só. Tá? Então, começando ali por volta de 21h15, a gente começa o pré-jogo, emenda com o começo da partida. E vai até o pós-jogo. Então vai ser para lá de 2 horas e meia de transmissão aí. Tá? Então convido vocês a acompanhar a nossa transmissão ao vivo. Sincronizem com a TV. Quem tiver no estádio, liga no YouTube ali, pega a conexão ali do Allianz, que já não é essas coisas, mas quem conseguir pegar, pega e ouve como se fosse um radinho e vão para cima. Legal? Então obrigado pela companhia. Até quarta-feira, último jogo. E depois a gente vai bater papo nos periscatos durante a Copa, cobertura da Copa aqui também vai ter, tá? Vocês não vão se livrar de mim assim tão fácil. Até quarta-feira, rapaziada. Tchau.